Foram assistir Toy Story 4 ou não? Vou ir sábado. Vou no domingo. Ou sábado, não sei. Vou ir com a minha filha. Ela não deveria ver, né? Ela deveria ver o 4 só quando tiver com a minha idade. Seria o certo, né? É. Ela deveria, hoje, com a idade que ela tem, ela deveria ver o 1 e o 2. E aí esperar ela entrar na faculdade e ver o 3. Amadurecer. É, quando ela tiver a minha idade, daí, se ela não morreu de velhice, aí ela vê o 4. Enquanto isso, você já vai estar vendo o 7, né? Porque vai ser... Eu vou estar vendo 7 palmos embaixo da terra. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbo, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, se escondendo no porão, Eduardo Filhote. Saudações, machineiros. E não se esqueçam da regra fundamental de sobrevivência no apocalipse zumbi. Mantenha-se vivo. Boa, boa. Junto aqui também, Flávio Azevedo. Fala, galera. Já teve o apocalipse zumbi nos anos 90. Se chamava Funk Carioca. Eu acho que não foi nos anos 90. É, eu acho, né? Acho que tu tá errado da época. Nos anos 90 era axé. Era axé, é. Exatamente. Passar o serão na mão. É 99 e 2000 isso aí, velho. Então, folha. Alguém tira esse cara da gravação. Tira ele. Não entendeu a pauta. Entendeu? E como vocês já podem ter percebido aí, hoje nós temos aqui um convidado muito especial vindo diretamente lá do Chorume, Douglas Ganso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nenhum lugar melhor para falar de zumbi do que o Machine Cast, que é o podcast que mais morre e tenta voltar na produção brasileira. Ah, meu Deus do céu, olha aí, referências. Bom, pessoal, como vocês viram aí nas postagens, nos spoilers que a gente dá nos grupos de podcast, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, mas eu vou pedir aí que a Janeide, que é o nosso chamalho aqui do Machine Cast, fale qual vai ser o tema. Fala aí, Janeide. Oi, gente, tudo bom? O tema de hoje é como sobreviver ao apocalipse zumbi nos anos 90. Olha aí, Janeide. Tá sabendo, hein, Janeide? O que tu faria, Janeide, pra sobreviver no apocalipse zumbi nos anos 90? Ai, me escondia no armário. Então tá, pessoal, como vocês viram aí, a Janeide disse que nós vamos falar sobre apocalipse zumbi nos anos 90. O que a gente faria pra sobreviver mais tempo, já que não teria como sobreviver pra sempre, né? Isso é impossível. Nos anos 90... Mas tudo isso depois dos nossos recadinhos, né, Edu? Aí, sim, Team Blue. Então, galerinha, como todo bom aspirante a sobrevivente ao apocalipse zumbi sabe, a gente precisa se manter informado. Então, pega informações com a gente lá no nosso Facebook, que é o facebook.com/machinecast. Agora, se você sabe algum caminho, rota ou ponto seguro onde a gente pode se esconder, printa pra gente ou então manda fotinha do lugar pra gente lá no nosso Instagram. É só você acompanhar lá o @machinecast. Não se esquece que você pode buscar informações rápidas também com a gente lá no nosso Twitter. É só você pegar aí o nosso perfil, que é o @machine_cast. E não se esquece que todos os sobreviventes de um apocalipse zumbi dos anos 90 que ainda estão vivos hoje estão lá no nosso grupinho do Telegram. Então, junte-se a nós lá. Mostre que você também sobreviveu. Lá tá até o hacker do Sérgio Moro, rapaz. A indicação hoje, cara, todo mundo tem um amigo que ele tem uma asa temperada, um negócio que cheira a carniça, parece um zumbi, sabe? Aquelas carnes podres. Sim, sim. Que tem um bafão, que gosta de falar junto até, de abraçar, entendeu? Caraca. Pode ficar relando. Team Blue, sei, Team Blue. Então você pega esse teu amigo aí que cheira a zumbi e fala, pô, cara, se afasta aí, ouve esse cast aí, fica no seu cantinho aí, não chega muito perto, não. Ouve o Machine Cast e o Rexona Cast, por favor. não é nenhuma indireta, não. Não é não, rapaz. Banho de lisoforme cast. Então, dados nossos recadinhos, vamos aí nos preparar para falar dos zumbizinhos no apocalipse, certo? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos então aí falar do apocalipse zumbi. Porém, vamos falar sim do apocalipse, mas hoje em dia. Gente, eu tô pra dizer pra vocês assim, quase todos os países do mundo iriam sofrer muito com o apocalipse zumbi atualmente. Porém, eu acredito que no Brasil isso não aconteceria. Eu acho que o Brasil ia ser um dos países mais... um dos melhores países hoje em dia pra se viver num apocalipse zumbi. Por quê? Por que que eu penso isso? Brasileiro é cativante. Primeiro brasileiro motivo... ele acolhe todo mundo, né? Então, primeiro motivo que eu penso assim é o seguinte, já começa pela infecção. Ia ser muito difícil se espalhar a infecção, porque ninguém sai na rua. Fica todo mundo trancado dentro de casa, na internet, mexendo no celular e coisa e tal. Que é isso, Tiblo? Segundo... Que mundo você vive, pô? Segundo motivo. Segundo motivo. Por causa da questão da violência no Brasil, muita criminalidade, violência e coisa e tal, as casas têm muros altos, grades, cercas elétricas, arame farpado, caco de vidro. Isso é verdade. Seringa com AIDS? Sim, putz... O zumbi não ia se importar muito com ele, mas tudo bem. Não, mas cara, polícia militar já sai na rua matando negro aí. Vai matar zumbi adoidado, sem medo. não ia ter problema nenhum. Nossa, já mata craqueiro lá, pra eles não, nem é gente, rapaz. Ia matar zumbi também. Ô Tim Blue, cara, do jeito que brasileiro se espalha, em qualquer canto do mundo tem brasileiro, cara. Se um zumbi morder um brasileiro, o zumbi vira brasileiro, cara. Então, eu tenho uma dúvida. Fala. Eu não sou aí do mundo pop, K-pop, igual vocês, que entende tudo. Se um vampiro morder um zumbi, o que que acontece? Vampiro é um vivo morto. Exatamente, então, igual um zumbi. Então ele vira normal, então anula. É, não, eu sinceramente não vejo conflito nenhum, hein. Então, tá bom. É, porque o que o zumbi vai fazer com o vampiro? Vai matar ele, mas o vampiro não morre, pô. Aí que tá. É. Mas sobre os argumentos que você falou aí, cara, teria um ponto que teria um interessante aí, que é o seguinte: como se daria a infecção, saca? Se for no estilo lá do The Walking Dead, que todo mundo já tá infectado de alguma forma, quando morrer vai voltar zumbi de qualquer jeito. The Walking Dead é a pior infecção que existe na face da Terra, né? Porque, porque não, ali você tá, sífilis, não acaba nunca. Cara, sífilis achei que era pior. The Walking Dead eu consegui pelo menos as 9 temporadas assistir. Agora sífilis, cara, um ano que acabou comigo. Fala, continua, Edu. Mas então, se todo mundo já tivesse infectado estilo The Walking Dead, aí seria uma coisa até perigosa no Brasil. Se alastraria fácil, porque... o índice de mortalidade aqui é alto, então rapidamente se espalhariam muitos zumbis. saca? Seria uma coisa, tipo, rápida. Agora... É que a questão do The Walking Dead é a seguinte, é só o tempo de passar 80 anos, acabou a humanidade. Porque todo mundo vai virar zumbi. Tu não consegue nem dormir, tu não, nem dormiria sabendo que alguém vai morrer do teu lado e vai virar um zumbi. Entendeu? Mas a questão é que o que não tem remédio, o remediado está. Depois você acostuma. A pior infecção é essa, que todo mundo já está infectado. É, porque, pô, igual você, sei lá, tá no meio da guerra lá, você pode morrer a qualquer momento, então você virou normal, você fala, ah, vou dormir, quem não, sabe... Não, mas acontece o seguinte, o Douglas, quando tu voltar da guerra, acabou, a guerra pode acabar um dia, tu volta pra casa e vive a tua vida. A guerra nunca acaba. Se tu não se suicidar, tranquilo. Agora o zumbi não, né? O zumbi, a tua mulher um dia tem um ataque do coração, morre e te come depois, entendeu? Ah, pelo menos alguém ia me comer. Mas não come antes, não. Aí come antes, aí tem um ataque do coração, aí come depois, não é isso? Tá difícil. Só virando zumbi, né, Douglas? Vem minha mulher de zumbi dominatrix aqui, manda ver. O Tiblu, do jeito que tá hoje, cara, se descobrisse a vacina também pra curar esse negócio, o pessoal não ia acreditar que o pessoal não acredita em vacina. É, não ia tomar vacina, cara. Pô, sacanagem. Ai, ai, ai. Mas fazer o quê, né? Mas quem não acredita em vacina já são zumbis, rapaz. Estão querendo que os outros virem zumbis. Fiquem esperto! Mas isso que eu falei sobre o Brasil ser um país preparado para ataque zumbi é fato, né? Porque os vivos... Não adianta aqueles muros altos, aquelas cercas elétricas, arames. Os vivos passam, de algum jeito eles passam. Mas agora o zumbi, como é burro, não vai conseguir. É. Isso aí é verdade. É, o brasileiro vai sobreviver bem mais tempo que os outros países. Os Estados Unidos nem cerca tem. Mas já vai direto na porta. No Canadá os caras nem trancam a porta, rapaz. Exatamente. Mas é mais ou menos também, né, velho? Porque o cerco é uma estratégia militar, saca, velho? Você mata o seu inimigo dentro da casa dele. Mas acontece que os militares têm a inteligência de fazer isso pra não te deixar sair. O zumbi fica ali, se ele não vê nada, ele vai pra outro lugar, se atrair, ser atraído e coisa e tal. Mas a questão é ele não conseguir entrar. Demorar. Mas, Edu, que tu não entendeu é o seguinte, a ideia do zumbi é que o zumbi quer entrar. A tua proteção não deixa ele entrar. E o cerco militar é não te deixar sair. É diferente. Não, sim. Eu tô dizendo assim, não, quando você pensa numa cidade do interior, uma coisa assim, beleza, mas pega uma São Paulo da vida, por exemplo. É. Fica no miolo ali, vamos imaginar um centro ali, negócio de uma epidemia, velho. A quantidade de zumbi ali é igual, tipo, Atlanta no primeiro episódio de The Walking Dead, saca? Uhum. Cercou ali, fi, a multidão ali, você tem que esperar quanto tempo pra multidão ir embora? Você vai ter comida, água... E qual a vida média de um zumbi em plena saúde? Né? Quantos anos ele demora pra... Porque ele tá morto, ele tá apodrecendo ali. É. Quanto tempo? Deve durar o quê? Um ano? Não sei... É, pois é, isso é outra... aí, se for pra entrar nesse meio aí, nossa senhora, aí não tem... Eu tô vindo aqui claramente como um ignorante, que eu não entendo nada disso. É, porque há pouco tempo a gente viu uma série aí, muito famosa, que teve um ser lá que tinha o poder de ressuscitar os mortos, e ele ressuscitou gente que já tinha morrido há mais de 20 anos, então não tu imagina. Eu não sei do que você tava falando, mas tá bom. Entendeu? Então é uma coisa muito complicada de se dizer. Mas o que eu tô falando. Vou te falar um negócio. É. Aí, complementando aí o que o Tim Blue falou, tem vários MRVs aí preparados também, aí com vários andares, o zumbi não sobe. É, prédios não tem nem elevador. A questão, Edu, é sobreviver mais tempo, viu? Não é sobreviver pra sempre. É, ninguém vive pra sempre. Não pensa tudo. O que eu disse é que provavelmente os brasileiros vão sobreviver mais tempo ao ataque, ao apocalipse zumbi do que os outros países. Só isso. Entendeu? Não, não que eles vão. Praticamente a gente é mais favorável a sobreviver, né, velho? A gente tem muito lago, tem o mar. Nossa, esqueci como é que chama ali a borda onde tem água ali de praia ali, como é que chama? Litoral. O nosso litoral é muito grande, sabe? O que quer dizer com isso? O zumbi não gosta de praia, é isso? É, o zumbi não nada. Ele vai... Quem falou pra ti que não nada? Não nada, velho. Zumbi não sai nada com ele. Ele vai... ali, ó. Isso tu que tá falando. Não, não sei não, hein? Eu acho não, que não nada mesmo, não nada. Eu vi, teve um filme de zumbi que o zumbi andava por baixo da água, assim. Mas andava por baixo da água. Exatamente. Sim. Porque pra você nadar, você precisa de ter ar dentro do seu corpo. Tá, mas, e, você... mas e o que, que tem? É a mesma coisa você falar que Jesus nadou lá. Não, tava andando por cima da água. Exatamente. Não era nadar, tá, Edu, mas me diz qual é a vantagem de dele não nadar. Tu vai se esconder no mar, em alto mar. Uai, a gente não tem lá esse negócio de petróleo que fica as plataformas ali no meio do oceano, ali, coisa e tal. Você pode morar ali, ó. Eu não tenho. Vamos morar, vamos comer petróleo, porra. Não, velho. Aí pra pescar, você pode, ir no litoral pra... Exatamente, você pode pescar. Você pode fazer recursos ali pra captar a água do transformar, dessalinizar a água. Isso não consumir. Dá certo, Edu, não dá certo. Todo mundo sabe que não dá certo. Mas você pode captar da chuva. Tem várias coisas aí. É. Não, eu prefiro ficar trancado dentro de casa jogando. Não vai ter, velho, não só, vai ter só energia. Só esperando a morte, só vem. Só esperando, é. Primeira coisa é o seguinte... Isso é o que ele já faz, né? Fica em casa jogando esperando a morte. Primeira coisa é o seguinte, se acontecesse um apocalipse zumbi hoje, eu ia ser usado como boi de piranha, tá ligado? Boi de piranha. Porque eu não consigo nem andar, imagina correr do zumbi. Então, o pessoal pra se salvar ia me tocar, né? Na frente, então... Você podia frente, também... Ia ter que ter carinha aqui, você usa como isca, né, velho? É, então, velho, mal parte, dá uma bicuda ali, fica aí... Não, não precisa, é só correr, só sair correndo, cara, eu vou ficar pra trás. Você pode engambelar os zumbis falando que você é um zumbi também. Sou zumbi! Vou andar arrastando o pé? É, mas pelo jeito que eu vou andar, eles vão achar mesmo, né? Realmente, é boa. É, cara, você pode ser igual a galera lá. É só ficar mais uns 2-3 dias sem tomar banho, entendeu? Exato, já tá com o cu assado, né? Tá parecido um zumbi, né? Resposta. Certo, então agora vamos começar a falar aí sobre o apocalipse zumbi nos anos 90 e nada melhor do que começar com um sorteio honesto para saber quem vai falar o que faria primeiro. Então, roda o peão. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... O convidado. Opa! No apocalipse zumbi, para sobreviver mais que os senhores aqui, eu penso que preciso de armas, agilidade... suprimentos e força de combate. Então, vou passar por esses quatro, ao longo desse episódio, vou passar por esses quatro parâmetros aí. Então, eu vou começar com meu estoque de suprimentos, que é... vai ser a base de mandiopan. Oi? Oi? Hein? Vocês não sabem o que é mandiopan? Não. Não. Porra. Não, vocês devem saber, só que com outro nome. É. Mandiopan era um biscoitinho dos anos 90, feito de polvilho de mandioca. Mandiopan. Folículos de mandioca. Deixa eu procurar isso. Que você frita ele, e ele é tipo, ele tem o tamanho do seu mindinho. Quando você frita ele, ele chupa tanta gordura. Pô, aqui tem nome de pele aqui no Rio de Janeiro. Ah, então, é isso aí. Você frita, ele chupa tanta gordura que ele fica do tamanho da sua cabeça, o biscoito do mandiopan. Então você tem uma comida compacta e você consegue se alimentar à medida que você frita ele. Inclusive dá até pra fazer lá na plataforma de petróleo junto com o Edu. Você pega um pouco de petróleo, frita o mandiopan e o que, que você faz? Você vai ter um biscoito do tamanho da sua cabeça. Era do tamanho de uma cabeça de alfinete. Ele tem um mini Big Bang ali. Que se expande e vira um biscoitão do tamanho da sua cabeça. Caraca, olha só. Isso, então, tu comprava isso pra fritar em casa, isso nos anos 90? Isso. Às vezes vinha pacotinhos fritos e hoje você encontra em alguns botecos gourmets aí. Porra, caraca. É. Também era aquelas carrocinhas, aquelas barraquinhas que tu comprava. Isso, era tipo... Quando não existia essa batata aí, chips, sabe? Quando é uma chip. Uhum. Aí era tipo parecido com baconzitos, né? Mais ou menos, né? É, só que sem o gosto. Com bastante óleo. Isso, tem gosto do óleo que você fritar, né? Então, se você tinha fritado o pastel, vai ter gosto de pastel. Tu fritou um bacon, aí fica com gosto de bacon. É, então é isso aí. Mas, então, a minha base alimentar ia ser mandiopan, porque é compacto e alimenta uma nação, rapaz. Caraca, olha só. Então, Douglas, nos anos 90, ia pegar, ia correr nas barraquinhas, pegar uma mochila de mandiopan. Ia ficar meses lá, comendo só mandiopan. Ia viver 20 anos, rapaz. E é a minha expectativa de vida atual. Então, então até tô no lucro, viu? Tá, viu só? Detalhe, no apocalipse, no apocalipse zumbi, você continua pagando suas contas? Sempre tive. Não, peraí, olha só, tu sacou essa daí, Flávio, tu viu? Ele soltou o main event. Ele já tava louco pra fazer um jabá do Apocalipse Mendigo, que é um episódio dele lá no Chorume, olha só. Mas não, agora vocês são entendidos. Eu não entendo nada de zumbi. Apocalipse zumbi, vai chegando os boletos normal, você vai pagando, o senhor não vai ser protestado ou tipo... Eu acho que dependendo da pessoa não muda muito. Por exemplo, hoje em dia, se chega boleto ou não na casa do Flávio, tanto faz, ele não vai pagar igual. Pra mim, tanto faz, não pago. Ele não vai pagar mesmo, né? Então, foda-se. Agora, existem pessoas responsáveis que é possível que vá procurar alguma fila de lotérica pra pagar os seus boletins, entendeu? O zumbi tá trocando ideia com o zumbi, porra, tá calor, né? Chega aquele zumbi, hoje tá foda essa fila aqui, parece que não acaba nunca. Vou morrer nessa fila. Ainda bem que eu comi mandiopan antes de vir. Era só uma dúvida que eu tinha, caso aconteça aí, se o meu nome vai ser protestado ou não. É, a questão é quem vai protestar, né? Os zumbis ou os vivos? Dependendo de quem, tu pode ignorar, vai saber. Ah, rapaz, o dono dos bancos são os últimos a morrer. Eles vão trancar dentro dos cofres, né? Engraçado, é bem possível que depois de que acabou o apocalipse zumbi, eles vão catar os vivos pra eles pagarem as dívidas. É bem possível. Não é uma dúvida válida, eu acho que é válida. É coisa que as séries não abordam, entendeu? É. Pô, e olha só os bancos que iam te cobrar, o Ganso, nos anos 90. Bamerindos, Banco Nacional. Banco Nacional. Porra. Cara, é a poupança Bamerindos. Banespa, porra. Caraca, olha só. Então tá. Mas é isso. Mandiopan, minha base alimentar. Caraca, sensacional, cara. Olha só. Talvez eu morresse. Nem pelos causas dos zumbis, assim, de... Infarto. Colesterol alto, né? Mas foda-se, irmão. É mesmo, né, cara? Eu não vejo ninguém nos apocalipse zumbi, pelo menos nos filmes de acesso, morrendo qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que não seja um vivo que te deu uma facada ou um zumbi que te comeu. Mas também... Cara, nos anos 90 ninguém morria dessas coisas também, não. É, né? Realmente. Pelo menos ninguém sabia que tava morrendo por causa disso. É. Tem mais ou menos essas coisas nos filmes, cara. Naquele Madrugada dos Mortos, tem uma cena lá que o pessoal tá preso no shopping e eles conseguem ver lá do telhado do shopping a loja de armas, onde tem um cara, o dono da loja de armas, tá preso também. Aham. E o cara tá morrendo por inanição, tá ligado? Quando o pessoal tenta mandar comida pro cara... É, o zumbi vai atrás do cachorrinho e consegue pegar o cara. O cara tava fraco demais, não tava conseguindo lá e acaba morrendo. Mas o cara ia morrer por inanição ali, saca, velho? Se a galera não tivesse tentado ajudar ele, coisa e tal. Ia ficar ali os zumbis ali segurando, porque a rua tava cheia. E aquilo que eu falei, o cara não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Já tava ali um tempo e tava morrendo. Não tinha mandiopan, não tinha mandiopan. O mandiopan dele acabou morrendo lá. Ah, mas é foda, né? É por isso que eu Ganso, quando tu falou que tinha que gravar só eu e tu, eu quase aceitei por causa disso aí, ó. Tu faz um argumento tão legal desse daí e vem o outro desconcertar o teu argumento, cara. Não, primeiro que o filme que ele falou nem existe, deve ter sido um sonho. Com certeza. Então, provavelmente não existe mesmo. Então tamo vendo ainda, tamo vendo. E ele falou que o cara quase morreu de quase medição, morreu, não morreu. Morreu de cachorro. Morreu porque o zumbi pegou ele, comer um cachorro pra sobreviver. Então quer dizer o quê? Ainda estamos certo. Ninguém desses filmes morre de outra coisa. Exatamente. Só que ele ia morrer. É. Ele ia, não. Vai, ia morrer, todo mundo ia. Yeah. Realmente. Viu? Viu, Edu? Não tenta desconsertar as coisas que são inconsertáveis. Pô, é, sei. Puta argumento científico que a gente tá falando aqui. Embasado, vários argumentos. Né? Livros e livros de zumbi falando que ninguém morre de inanição. Então tá, então ficou aí o argumento do Douglas, que é juntar... Mandiopan. Cara, eu não conhecia isso aí, mas na minha época, se eu fosse fazer alguma coisa equivalente, aqui eu ia juntar fandangos. Fandangos. Na época, fandangos era o que bombava na escola, nos anos 90. E tem uma vantagem de juntar fandangos, né, cara? Ah. Porque se juntar fandangos, você tem a arma de espara Tazo, você pode usar ela no zumbi ali. É, boa. O Master Tazo. Sim. É, ué. Você não. Joga Master Tazo no zumbi. Master Tazo, que é aquele grossão, né? É, oi. Você atira o Master Tazo na cabeça e... Já sai era, correndo. É, realmente. É, um tapão na cara do zumbi com aquela geleca de mão pra pegar Tazo. Do máscara, do máscara. Outro dava você aquele... Tira o Master Tazo no zumbi e joga a meleca pra pegar ele, pra não chegar todo o meio. Ou mostrava o 3D pra ele, ele ficava intertido ali, tentando ver o 3D. Ou quando foi com a família Adas, que vinha dedo, vinha língua, você pode jogar no zumbi, ele achou que fazia um zumbi também. É, boa, mas dá pro zumbi comer ali, ele distrai, ó. Come, e come outra coisa, você pode pegar os Cheetos de queijo, passar no seu corpo, ele vai achar que você é um zumbi por causa do fedor. Por aí. Que zumbi fedoreto. Até ia servir como repelente, né, cara? repelente natural de zumbi. Minha mãe, quando eu comia aquele salgadinho, minha mãe dizia, meu Deus, pisou no cocô de gato. Quando eu estiver passando lá, que ainda tava dentro de um gato hoje. Quando estiver passando lá no mercado pra estocar mandiopã, pega uns dois tipos bolinha e pronto, já. Caraca, tá repelido. Tem que espalhar em torno da casa isso, cara, tá ligado? Dava pra também pegar aquele Cheetos canudo, sabe o que é aquele Cheetos canudo? Sim. Uhum. Você coloca nos dedos, igual você faz um pouco inglês de Cheetos, rapaz. Você joga um saco de Cheetos na casa, o zumbi fala, porra, esse aí já morreu, olha o cheiro. Meu Deus, boa, boa. E come os Cheetos também. É, depois que o zumbi tudo morrer podre, você pode comer os Cheetos. É. Então tá. Vamos para. Eu tenho uma dúvida, tipo. Fala, fala. Vocês que são entendidos de zumbi. Churrasquinho de zumbi. Dá pra fazer? Higiênico? Limpo? Caraca! Assim, né, cara? O Ministério da Saúde adverte que carne vencida não faz bem pra saúde, sabe? Pode. Mas zumbi novo. Tô falando, acabou de ser zumbi ali. 3 dias de zumbi. É, a grande questão é que a gente não definiu que tipo de infecção seria essa do apocalipse que a gente ia estar enfrentando. Qual seria o mais padrão? Imagina nós quatro no apocalipse zumbi aí. Sim. Não é burro e bunda mole. Você acha que a gente ia saber que infecção que é? Pois é. Então, mas tá bom. Como anos 90, tem que ser que existia na época, da Noite dos Mortos-Vivos lá, o negócio químico que pegou quem tava ali e só contamina quem morde, quem é mordido ali, ó. Quem se não foi mordido. Ah, como é a gente que vai morder o zumbi, então eu acho que não tem problema, Gans. Regaça, então. Vai dar uma fricadinha antes ali também, né? Mas eu penso assim, olha só, ô Gans, eu acho que tem uma ideia mais inteligente, digamos, que nem tu falou. Sim, cara, tirar as unhas do zumbi antes de comer a puta. Não, estamos nós quatro, olha só, estamos nós quatro. Em vez Sim, de correr quarto, o risco... num quarto abafado e suado. Exato, então, aí, em vez de correr o risco de morder pegar um zumbi e comer e ficar infectado, por que que a gente não pega... A gente morde o orelhinho do outro. Por que que a gente não pega o mais gordinho de nós quatro e mata e fica com comida pra mais de 3 meses? Você sabe que o mais gordo é você, né? Você tem eu acho que não, eu acho que é o Flávio, estagiário aí. Doido pra me comer ele, ô. Cara, a gente tem comida. De quem seja, eu como, então. Puta que pariu. Edu, tu sabe que a bunda é a parte que mais tem carne, né? Exatamente. Não, É, do Flávio não. Flávio é a pança. Vamos comer um filezinho da sua bunda, resumindo. Ah, que delícia. Eu ia falar que se o Edu tivesse naquele avião lá dos vivos, assim, lembra aquele? Lembra aquele caso lá dos jogadores de rugby lá? Não. Não. Não viram isso? Não. É um filme famoso, o nome do filme é Vivos. Ah, tá ligado, do acidente de avião. Sim, o time de rugby lá do Canadá que caiu, nas cordilheiras, não... caiu no Chile, na Cordilheira dos Andes. Eu não lembrava que era o time de rugby, mas isso. Que é o filme do acidente e tal, tá ligado. E lá, pra sobreviver, eles tiveram que comer carne humana, né? E começaram comendo a bunda das pessoas, que era a parte que tinha mais carne. Se Edu tivesse naquele avião lá, o pessoal tava todo sem jeito, não sabia como fazer. Edu até mostrava o tipo de corte. Edu Leque. Então tá, próxima aí que saiu no sorteio, né? Sou eu, olha aí, pô. Bom, que honesto. Olha aí. Ai, filé de bunda. Então, digamos que a gente já tava cheio de como era o nome do salgadinho lá que eu esqueci? Mandiopan, tava com estoque cheio de mandiopan que o Douglas pegou pra nós ali. Uma outra coisa que eu iria fazer pra tentar impedir o avanço dos zumbis pra onde a gente tava, que ia se tornar assim uma barreira praticamente intransponível. Os zumbis não iam conseguir passar de maneira nenhuma. Ia ser difícil até de pessoas mesmo conseguir passar. Que eram fazer barricadas com TV de 29 polegadas de 1990. Oh, qualquer TV, né? Até as de 14 polegadas. Aquela, não, pior aquelas de 20 que o painel é na TV, que, da Sharp, que eu tinha na época, nos anos 90. Mega tubão de 60 quilos ali. Nossa, e se o zumbi tropeça ainda, né? Ele fura os órgãos com o vidro da televisão ainda. Fora que explode. Sim, exatamente. Cara, não tem... Faz uma mina no Congo, uma TV naquela. Cara, era só botar, faz uma barricada com essa daí. Não tem, intransponível, cara. A gente ia poder ter uma comunidade com muros de TV. Exato. E assistir ali uma TV globinho. Não ia ter energia, então... Um bambu luar. Ela só ia servir pra isso. Aí isso aí ia servir... Transmitir esse tipo de programa ia ser a mesma coisa que o cheiro do Fandangos, aí, espantar os... espantar os zumbis. Cara, essas TVs dos anos 90 eram muito pesadas, cara. Era uma coisa de louco. Não, tinha umas que era feita de madeira mesmo, sim, cara. Sim, de madeira, não. Cheio de fusível, aquelas válvulas. Aquelas válvulas dá pra usar até como bomba, granada. Pô, cara, eu lembro como foi pra subir a TV onde eu morava, era no segundo andar. Meu pai comprou uma de 29 dessa aí, gigante. Eu lembro o sacrifício que foi pra subir. Quase que a gente deixou no primeiro andar mesmo e quando fosse ver televisão, a gente descia. Via no banheiro, né? Ah, deixava ali no banheiro. Eu deixar ali, a gente vê. Qualquer coisa a gente desce e vê a televisão. Ó, você sabia que era rico pela televisão? Porque tinha aquelas TV que tinha o videocassete acoplado. Nossa, o cara era muito boy. Que isso aí era, isso era uma bomba. Nossa. Estragou um, fica sem o outro. Mas era muito boy. O cara que tinha uma dessa podia estragar que ele comprava outro. Da Xuxa, tinha da Xuxa isso aí. É, aí eu não sei. Agora imagina o engajamento das pessoas pra querer sobreviver. Conseguindo carregar, quatro caras pra carregar uma TV dessa pra fazer um muro em volta das casas pra que os zumbis não pudessem passar. Ia ser isso. Ia durar muitos anos, cara. Tem gente com essas TV até hoje, hein? Só tem uma falha na sua teoria. Opa! Ai, ai, ai. Não tô aqui pra causar polêmica. Então vai lá. Na década de 90 as pessoas tinham poucas televisões. Será? Então era uma família com 20 pessoas, tinha uma TV. Então você nunca ia conseguir construir um muro suficiente pra... Mas a gente ia invadir as lojas. Todas as pessoas. Mas a gente ia invadir as lojas, aí que tá. A gente ia ter livre acesso. Aí cabia três TV dessa por loja. Mas já é alguma coisa. Ia ter que roubar um caminhão daqueles baús gigantes lá, aqueles com container atrás pra poder levar, né? É, não tô falando que é impossível. Tô falando que tem que pensar bem na logística. Mas se a gente for roubar um caminhão pra fazer uma barreira, não é melhor botar um caminhão? Não. Mas como é que a gente vai carregar roubando? E se for o zumbi motorista? Leva o caminhão embora. Você fica sem caminhão e sem barricada, filho. Não sei, não. Eu acho que é possível que tenha muita TV de 29 polegadas nos anos 90 pro pessoal fazer barricada assim. Eu acho que dá. Não sei, não. É difícil. Tem que ver que no primeiro momento a gente ia fazer só pra nossa casa, onde tá nós quatro ali. É, mas quantas TV precisa pra cercar uma casa? Não pode esquecer que a casa aqui no Brasil já tem músico, tá só pra estar fazendo portão, por exemplo, entendeu? Mesmo assim. Então você quer uma de peso de porta. Assim. Ah, é um peso de porta aqui. Ah, não, mas pra botar na porta só precisa uma. Bota uma só. Então... Uma então, só já aí entra. Tudo bem, aí tudo bem. É, bota uma só na frente da porta e o zumbi não entra mais. É que você falou construir uma muralha de televisões. É, confesso que a minha cabeça parecia bem mais fácil. Não, e o pior que é nós quatro, que só tem bunda mole. Como é que a gente tinha que ter? Os quatro sem bunda já, que o Júlio comeu. E ainda tem que carregar. Não, carregando a TV, o zumbi chega e come, acabou. Os caras dois dedos comendo só mandiopã no colírio do Nordão, não tem folga nenhuma. Ai, ai, ai. Dois meses comendo mandiopã, com a bunda doendo, eu com o pé fudido. Mas tá, para só no ideia do seu desperdício, a gente pega uma TV e coloca na porta pra dar um apoio ali, então. É, já era uma grande coisa, já não corre o risco do zumbi entrar, é. Já uma TV daquela já deteu uns 50 zumbis, mais ou menos, na porta. É, essa altura eu já nem sei se eu não prefiro zumbi, já tem um aqui dentro da casa comendo a gente, pô. Ai, ai, ai, talvez o zumbi até doa menos, vai saber. Ah, mas ó, na minha cabeça era, eu ficava olhando assim, a gente olhava em volta, assim, sabe, 360, assim, e todo o bairro, assim, com uma muralha passando... Mas a gente ia precisar assaltar o estado inteiro pra conseguir. Né? Muralha de televisão passando banheira do Gugu. A gente tem que ir aqui numas duas cidades vizinhas assaltar as TVs pra poder construir nossa muralha, a gente já volta. Sabadão sertanejo ali. Aí tá o Ganso pegando, arrumando a mochila assim, botando uns três mandiopã pra dentro. Onde é que você vai? Ah, tô me preparando pra ir catar TV. Três mandiopã pra três meses fora, cara. Na verdade, tava querendo é fugir, porque essa ideia é absurda. Nossa, não aguento mais carregar peso, não. Que droga, cara. Não, parecia tão lindo. Não, e o pior é... Não rolou. Todo dia, 5 da manhã, o Tim Blue te acordando pra ir pegar a televisão, mano. Porra. Mas fácil fazer a barricada de Cheetos e botar fogo, que aquela porra ia ficar 3 anos pegando fogo, aquelas porra de isopor. Não é todo mundo... Eu fico olhando assim, os outros sobreviventes andando pela cidade, catando alimento, mantimento, coisa e tal. Né? E a gente sem televisão. E a gente saindo de dentro da casa com a televisão. Tudo sem bunda. Os caras pensando que nós é craqueiro, né? Televisão. Tu vai andando tipo o Silvio Santos, assim, inclinado pra frente, assim, sem bunda, tudo contraído. É, aí os caras veem assim, o que, que vocês querem com TV? Daí, ah, que a gente tá construindo uma muralha com as TV. Os caras até pensam, nossa, isso deve ser fantástico, a gente vai, vamos lá. Aí eles chegam assim na beira da rua, tem 5 TV assim, um lado da outra. Faz 10 anos que a gente tá... Aí o zumbi chega e dá uma tropeçada ali, ó. E quebra a TV, o Tim Blue. Não! 5 TV, a gente já tinha ido em 15 cidades diferentes. Mas não, vamos supor que consegue construir um murinho com as TVs ali. Aglomeram uns 5 zumbis. Tá a gente do outro lado do murinho ali, o zumbi só dá uns empurrão, chove TV em cima da galera ali, nem o zumbi mata, as TV mesmo já faz o trabalho. O bom é que vai cair em cima da gente, vai sobrar nada pro zumbi não comer. Eles nem vão conseguir pegar. Não, a gente vai virar tipo aquelas presuntadas. É, eu prefiro morrer do que ser morto. Ok, nossa, eu confesso que fiquei decepcionado com a minha ideia. Não, vamos parecia aí, promissor, né, gente? Parecia promissor. Tamo junto, né, cara? Tamo junto. Não tem pra onde ir, né? Pelo menos ainda tem Milhopan. É, mas né? Milhopan, de fome a gente não morre. É, de fome não, é. Ah, tá trancado. Bom, a gente já tá trancado com mantimento. E é isso aí. Não e tem algumas mais... televisões. Caraca. Ok. Flávio, vai lá, Flávio. Cara, ó, vou tentar fazer um set pra gente se vestir nesse apocalipse zumbi. É, sempre tudo. Preocupado com a moda, né, rapaz? Claro, pô. É vamos morrer com estilo, pô. É, exato. Pra fugir de zumbi tem que ter um look charmoso. A humanidade morreu, mas a moda não, né, cara? Cara, o zumbi, ele tenta com a mão, com a força da mão dele, rasgar a pele. Se a gente se cobrir da meia vivarina, a gente rasga a pele? Não rasga. Porra! Aí. Não é? Pô, a gente estaremos todos equipados com vivarina. Armadura não, de vivarina. E vivarina vai. É a prova de garras, rapaz. É, pô. Ela... Não desgarra, não destilha, não corta. É, ué. E na mão a gente leva o quê? Umas facas guinso pra cortar o zumbi? Corta tudo, pô? Eita! Caraca, oh. Flávio, aí sim, a gente vai ficar parecendo uns ninja. Não é? Exato. Se você ainda quiser virar os tipo ninja tanque, direto assim, do os ninjas saindo direto do RuPaul's Drag Race, mas ninja. Tudo bem maquiado. Não, óbvio. Pedidos de o Gus, pra combinar com a meia, tem que botar aquele salto alto no chão. É, lógico, é, pô. Cara, você imagina a gente saindo, conseguindo fugir dentro de um ônibus, aí de fundo a música, ah, o Wilson vai! Eu fico imaginando os caras andando pela cidade pegando mantimento e coisa e tal, nós andando na rua com um saquinho de mandiopan na mão, dois carregando uma televisão, e vestido com a meia vivarina. O com a lancheirinha do Rambo cheio de mandiopana. Porém, vivos, né? Vivos. Vivos. Ai, não ai, importa. E tem uma outra armadura que pode ser também, cara. A gente se cobrir de lista telefônica, cara. Porra! Passar silver tape e lista telefônica no corpo, cara. Mas cara, aí já sou contra. Cara, mas aqui, eu sempre tinha. É muito pesado, não. Não, mas pelo menos eu ia botar na bunda, porque aí ninguém ia comer. Mas aproveitando essa ideia que vocês estão falando de armadura e tal, do vivarino e tal, eu sempre imaginei que se fosse rolar um negócio de apocalipse zumbi, essas coisas, pelo menos no braço e nas canelas, ali que é os pontos, né, que geralmente sempre alguém pega primeiro, é o braço ou então a canela, ao perdão da perna ali, é pegar aqueles canos de PVC, tá ligado? Cortar eles ao meio assim, colocar em cima e embaixo, colar com fita, já pode morder à vontade, filho. Vai morder o cano. Melhor botar caneleira de goleiro, de jogador, pô. Não é melhor também, botar uma calça jeans, não? Não, porque a calça jeans o zumbi ainda consegue morder ali. Sim, você, mas, né, velho? Vai morder a calça. Não, os jeans dos anos 90. É, pô, vai morder. Era jeans de verdade, rapaz. Sim, ainda não, mais... Depende, cara. Se for o jeans do camelô lá de Edu, R$5, presta atenção, Edu. Olha só. Tu hoje, tu, com saúde vivo, se tu morder uma calça jeans na perna de uma pessoa, o máximo que tu vai conseguir é machucar a perna da pessoa, porque tu não vai conseguir romper a calça jeans. Imagina um zumbi podre. Ele vai deixar os dentes ali e vai ficar banguela. Ainda mais que por baixo da calça jeans tá as meias vivarinas ali. Ué? Tudo bem que sua calça jeans é de velcro, sim, pra você tirar a qualquer momento, cara. Né? É, pois é. Não tem não, como. Mas eu ia tacar silver tape e no tênis pra ficar estiloso. Fala isso verdade. Aí. E na aba do boné, e na aba do boné. Que adianta ele botar, que adianta ele botar uma coisa no pênis pra ficar estiloso? Você nem consegue ver. Não, eu falei tênis, rapaz. Ah, tênis é o meu. Ele vai botar uma fita no pênis, rapaz. Entendi, no tênis. Vai dar uma gangrena, vai ser o primeiro a virar zumbi, vai ser o primeiro. Eu também entendi pênis aí, viu? O Tim Blue já imagina o pênis do Fábio todo prateado. Assim. Não, ai, ai, ai, pênis que o pessoal colocava pra ficar na moda, a Silver Tape. Mas se botar... Tim Blue não sabe porque ele já tava na fábrica, trampando na fábrica, usava sapato de proteção nessa época. Eu não tenho esse problema aí com os meus calçados, porque se viesse algum zumbi na minha época, eu dava com uma biqueira de aço na cara do zumbi. Ai, bruto. Não gostei. Mas esse negócio de proteção é importante também, ô Flávio, porque imagina, a gente tá carregando aquela TV pesada pra burro. Até a gente perceber que tem um zumbi chegando perto pra morder... Né? Né? Não tem como. Por isso eu sou contra a armadura de lista telefônica. É. Você já vai estar carregando televisão, vai estar pesado. É, a lista telefônica a gente pode usar pra botar em cima da TV pra aumentar o muro. Aí, ó. Que a lista, ninguém rasga a lista telefônica. Aquele negócio de prensa, tinha um negócio de prensa, um canal no YouTube, nem isso prensava a lista. É, não conseguia, né? Muito. Só o Lester do Bigman rasgava a lista. Ah, o Bigman que conseguia, né? O Lester dizia pro Lester rasgar, ele não conseguia, e não, eu rasgo, aí vai lá, ele rasgou. Ele conseguia, realmente, lembra disso. Então. O mundo de Bigman. Mas a... O Bigman não ter virado zumbi, que aí fodeu. Se bem que o Lester já fedia que era um zumbi. Mas a armadura de cano PVC do Edu faz sentido também. Mas não é mais fácil botar uma roupa de hockey? Que é de você plástico, tá no Brasil, você vai arrumar uma roupa de hockey. O Edu, nos anos 90, jogava hockey na rua, ele falou? Não, mas não com roupa de hockey. Jogava pelado? Sem roupa de hockey. Ah, ele usava calça de moletom e regata escrito surf, rapaz. Não era. Na verdade, é blusa, moletom e calça jeans. Pra... Em vez de patins, ele usava chinelo mesmo. Aí falava que era rock. É. Não, era agora vocês tocaram num ponto que tava tendo a minha lista aqui, mas... Pô, pra aumentar a agilidade, cara, patins na época dos anos 90 era... O que é, mano? Eu tava esperando essa hora de como fugir dos zumbis, esperando, porque daí o Zop ia dizer que ele ia usar Pokéball. Boa, né? Pula do Gugu. É. Mas não, você queria uma agilidade, era você metia seu patinzão nos pés, cara, e só era você e o vento, cara. Born to be wild, cara. Era ali, ó. Você já em todo o estilo das meias pivaridas pelo corpo. Olha aí, cara. Ali, a gente ia botar... Esconde a neca e ó, só live. A gente podia botar a TV em cima dos patinhos. Pra carregar mais rápido. Pra empurrando elas, né? É, porra. Se bem que uma daquelas de madeira grandona que existia na época, até rodinha tinha aquela porra, que era um armário, sabe? Eu tinha uma patroa que ela tinha uma de 40 e tantos polegadas, que era de madeira. Mas daí tinha que tirar até carta D pra transportar a televisão. Não, aí é apocalipse zumbi, até criança dirige. Ah, aí eu não sou, quero me manter nas leis, cara. Ah, entendi. Não. E não quer pagar boleto. Pagar boleto, pô. É, não quer pagar boleto. Não sou o Flávio, não, aí eu... ok. Não, Flávio, ó, armadura com meia vivarina e como arma facas guinso é foda. O problema, cara, é que vai terminar o apocalipse zumbi, tu não vai conseguir pagar as 44 prestações do dólar. Ah, mas... Por isso mesmo, tira no meu nome, que eu já vou ficar devendo mesmo. É. Vocês que querem pagar, aí o que aconteceu? Vocês não compram, aí tira no meu nome. Eu sou um laranja, eu compro as meias e as facas pra todo mundo. Mas tem um porém aí. Aí o Team Blue tocou num ponto fundamental. Apesar de eu já estar me imaginando estilosão aqui de meias e patins... Primeiro, naquela época não existia loja Polishop, não, em qualquer lugar. Mas era 011, 1406, a gente ligava, eles entregavam. Não, mas você tinha que ter American Express. E aí? Será que... Você tem American Express? Nos anos 90 eu tinha um nome limpo, podia ter American Express. Tinha o escambau, rapaz. Só você tinha pra ter o cartãozinho do Banespa, agora pra ter o American Express, cara? Pô. Não, aceitava outros também, pô. Ah, não sei não. Não sei se vai ser possível. Ah, qualquer coisa difícil. A gente ia no Bamelindos e pegar, resgatar a poupança. Não tô falando que é impossível. É. Tô falando que tem que ter uma visão de futuro aí. Ó, tá começando aí um apocalipse, talvez. Ó, aceitava a Visa também, pô. Vou comprar umas minhas vivarinas aí. É, já tinha que ser uma coisa meio que planejada já. É, você já tinha que ter uma visão. Se você... Ah, de repente você percebe que tá todo mundo querendo comer sua bunda ali, seu filé de Buda. É que isso aí não é uma coisa do dia a dia, tipo o fandango lá, o salgadinho lá. Não tô falando que é impossível. Não. Só que então, é difícil. Então a lista telefônica era mais fácil, então. É, aí todo nesse caso, todo mundo tinha. Era só, claro, todas as camas iam ficar meia bamba, mas a gente ia ter bastante lista telefônica. Sim. É. As mesas iam começar. Mas tá. Vamos fazer uma armadura aí, então. Ó. Mas, ó, viu? Aceita crédito card Visa, ó. Isso aí eu também tinha. Mas você... Era muito difícil ter crédito nos anos 90, cara. Aí, ó. 29.990 cruzeiros. Cruzeiros reais. Cruzeiros. Cruzeiros reais. Aí, só 30 mil, pô. Pô, e foi, dá pra fazer em 44 vezes. Aí. 30 dias de garantia, ou seja, se o bicho te morder e passar se infectar, tu pode devolver e pegar o dinheiro de volta. Aí não, e a vivarina, que era só R$39,95 de reais. Aí, ó. Dá tranquilo. Dá pra comprar, dá pra comprar. Aí. Então tá. Então, então até agora eu tô me imaginando aqui. Lista telefônica na bunda. Sim. Isso? Meias vivarinas pelo corpo inteiro. Exato. Pareceu um ninja drag queen. Patins nos meus pezinhos pra ir correndo contra o vento. E um par extra pra botar a TV em cima. Tá. Por aí. Uma peruca. Uma peruca pra sim. ficar no estilo. Assim, sim, claro. A lancheira do Rambo pra botar o salgadinho lá. É, a lancheirinha do Rambo. E uma Silver Tempo no pau, você conseguiu. É, mais ou menos. caso algum zumbi queira pagar um boquete, mas eu tenho medo, né? É, ele pode morder que não perde. Proteção é importante. É. Né? Edu, vai lá, Edu! Cara, então, nos anos 90 eu era escoteiro, saca? Eu fazia parte do movimento escoteiro. Você ainda é escoteiro? Não, hoje em BH não. Mas o escotismo está dentro de você. Não, sempre. Não. É, pera aí, o escotismo ou o escoteiro? Qual? O escotismo. Ah, tá. Porra. Mas eu acho que é o seguinte, cara, a gente não conseguiria sobreviver muito tempo ali dentro dos centros urbanos. Tá ligado? Eu acho que a gente teria que sair pra viver na vida selvagem aí, ó. Mesmo com o Tim Blue falando, ó, minha muralha de televisões tá quase pronta, Edu. Demorei 5 anos pra construir, Edu, 5 anos a gente ficou construindo a muralha, 5 anos, tem 30 televisão espalhadas em volta da casa. Vamos, Edu, fica aí mais um pouco, já tô quase terminando. É, cara, eu acho que a gente deveria fugir daí e ir pra vida selvagem, usar técnicas de sobrevivência na vida selvagem. Técnicas de sobrevivência na vida selvagem dos anos 90, vamos ver. Escoteiro. Então, vamos lá. A gente pode... Com o Edu, viu? O Tim Blue como líder aqui fez a gente ficar 5 anos pegando televisão. TV. Mas pelo menos a gente tá estiloso, cheio de meia vivarina. Não, graças ao Flávio, que pensa no estilo acima da sobrevivência. Mas como ele é estagiário, os créditos vão pra mim, que sou líder. Ah, tá, tudo bem. Mas tô afim de seguir o Edu nessa... Vamos ver, vamos ver. De repente até eu vou, porra. As TV, quando vai passar 20 anos, as TVs vão estar no mesmo lugar. Ô, Ganso, pô, pode falar. Tá todo no estilo no patins, aí tu, Edu, vai querer te levar pra um lugar que o patins não vai funcionar, na terra. Ah, olha porra, aí. Edu. Mas todo mundo, gente, toda pessoa que anda de patins sempre carrega o patins e o seu tênis ali no carregado no ombro, ali amarradinho com o cadarço. Mas com a meia vivarina tem que ser um salto alto bonito, né? É, como é que vai andar de salto alto no meio do mato? Não, mas aí... Ah, o Edu, é assim, a gente quer viver estiloso, bonito, elegante, o Edu quer ir pro meio do mato e viver que nem animal. Tá, vamos ver. Vocês estão julgando antes dele falar. É. A gente vai com a armadura vivarina, mas sem o look bacana nos pés ali. Vamos com uma coisa mais confortável. Ô, Edu, tem uma dúvida aí que pode falar se eu vou ou não junto com você. Os animais viram zumbis também? Tem não. Macaquinho zumbi? Sabe, não, vizinho não zumbi. Mico-leodorado zumbi não vai ter. Não, não vai ter. Tá nem cachorrinho zumbi, nem... Por que não, zumbi. Cara, é alguma coisa biológica com vírus ali que afeta o cérebro humano. Primatas não. Não sei, Edu. Ah, então tá. O Flávio tá tranquilo, então. É. Nunca vai virar zumbi. Né? Sou um mamute. Mamute sem bunda, faz. O Flávio é a nossa fonte de comida. O Tim Blue pocando nos fios também, vira. Mas no mato não tem fio, porra. Gado, então, ó, tu não vira também, gado também não, porra. Ah, vai lá. Bom, o Tim Blue os fios pra nós é positivo, porque a gente pode recolher os fios serão importantes pra gente no mato, sabe? Fio, chupa essa. É, oi. O Tim Blue tem serventia. É. Então vamos lá, continua. Mas é pra chupar essa com ou sem silver tape? Mas então, a gente iria para regiões agrícolas aí do Brasil, então a gente não teria que se preocupar muito aí com aglomerações de pessoas, então o número de zumbis já seria menor. Interessante. De comida seria pouco problemática, porque nos anos 90 ainda se tinha muito aquela cultura de ter muita árvore de fruta, muita... Mas Edu, a gente já juntou fandangos... O... Meu nome é o Ganso? Mandiopan. Mandiopan pra 100 anos já, cara. Esse troço dura sempre. Comida tá certo já. É, comida já tá tranquila. O Edu querendo que a gente tenha uma alimentação saudável. Ah, pô, que isso, gente? Não, então beleza. A parte da comida tá resolvida. A água também não é problema, porque a gente vai estar próximo aí de um riacho, um rio, alguma coisa do tipo. E a gente é localização ali, a gente armaria barracas pra gente poder tá vivendo ali, obviamente a gente não faria as barracas no chão, a gente faria barracas suspensas. Por que a gente iria usar barracas? Por que a gente não pega a casa de alguém que mora no campo, simplesmente? É porque ele quer armar a barraca, ora. Já comeu a bunda, agora arma a barraca aí, ó. Casa de pessoas no campo indica que há pessoas próximas. Se há pessoas próximas, pode ter zumbis. A gente vai pra onde tem menos probabilidade de ter zumbi. Entendi. Então a gente vai pra longe, afastado. Entendi. Mas, Edu, tem um problema. A gente pode encontrar zumbis indígenas. Que são zumbis muito mais preparados. Muito mais preparados. Do que zumbis normais. Eles têm acesso a lanças e a vida na mata. O meu problema nem é se eles são zumbis. Se eles são zumbis, tá tranquilo. O problema é se eles não forem zumbi. E o pior ainda é se eles não forem zumbis, se forem apenas indígenas e se forem canibais. Porque aí já basta o Edu, mais um pra poder comer. Já basta o zumbi, mais o Edu, mais os índios canibal. Não. Eles serem canibais ainda tem uma solução, que a gente pode oferecer o Flávio como troca pelas nossas vidas. Mas não vai durar pra sempre. Eles vão querer isso. É, não vai durar pra sempre. Sem bunda, já, faltando a gente vai sair dali, ui. Esse monte de lixo aí, é isso que eles vão querer. Mais vale um Flávio garantido do que arriscar perder dinheiro. Acho melhor a gente tomar uma fazenda, mas garantida, não corre risco. A única coisa que eu vejo vantagem que a gente... Mas eu não imaginei da gente ir tão longe a ponto de encontrar aborígenes, não, velho. Ah, mas a gente se perde, cara. É, a gente vai se perder quando perceber... Não tinha GPS. É, porra. A gente se perde. É. Porra, a gente não vai andar tanto pra chegar no Acre, não, velho. Ah, do jeito que você tá com medo, cara, não sei. Mas no Acre, não, peraí. Se tem algum lugar que a gente deve ir pro Acre, aí que tá o problema. A gente vai se perder tentando chegar no Acre. Que lá não tem ninguém, muito menos zumbi. Verdade. Aí, ó, então a gente pode usar as técnicas de sobrevivência pra chegar no ar. Dinossauro zumbi. Mas o ar tem dinossauro, ferrou, cara. Aí já era. mas aí a gente vai estar aprimorado nas técnicas de sobrevivência que a gente vai estar caçando dinossauros, filho. A vantagem de estar na área rural é que você encontrar pés de mamonas e daí você ter armas contra os zumbis. E é, boa. Joga uma mamona na cara do zumbi. Boa. Você faz aqueles estilingues ali, ó, pra atirar nos zumbis ali de longe, a distância. Cara, e dá pra você pegar óleo de mamona e fritar mandiopan também, rapaz. Que vai ficar com gosto de mamona. Gente, já agora... mais um sabor, né? Exato. Mais um às sabor. Vezes você tava enjoado do sabor que você já tinha ali. De sola de sapato. É, agora. Não, e fora que a gente vai ter altas armadilhas que a gente vai ter construído em volta ali pra poder preparar contra os zumbis. Não, entendeu? Que armadilhas são essas? A gente pode fazer um sapão com fincos de bambu. Os zumbis aproximar ali. Não, que bambu, do... Bambu. É, bambu nos anos 90 era mato, você tinha bambu em qualquer lugar. Mas não no meio da floresta. Bambu, pra mim, é comida de panda. Aqui a gente chama esse negócio aí de taquara. Taquara é um bairro aqui no Rio de Janeiro. É. Pode ser pra esse bairro que a gente vai, então. Mas mesmo que a gente não encha de bambu ali, né? Porque o zumbi já tá morto, a gente só pode fazer uns buracos pros zumbis caírem nos buracos. Ah, eu acho que é o seguinte, no momento que. Eu penso assim, ó. No momento que a gente saiu das grandes centros urbanos e foi. A gente tá tentando chegar no Acre, mas a gente já passou pela cidade, saiu e tá no campo. O zumbi deixou de ser uma preocupação. Exceto quando a gente passar pelas cidades de novo, até a gente chegar no Acre. A gente não vai passar. Vai ter que atravessar algumas cidades. Mas aí a gente tem que mas a tua ideia é ir pro campo. Então a gente esquece essa parte de chegar lá. A gente chegou, e aí? E aí a gente tá lá no Acre, um campo onde a gente pode sobreviver lá. Agora, a gente vai ter dinossauros pra gente caçar, a gente já vai estar aprimorado em técnicas de caça. Entendi. Já vai ter desenvolvido as nossas próprias armas. Mas vamos poder andar de patins e VTV. Oh, olha a foto do Team Blue aqui, olha a foto do Team Blue. Parece o... aquele menininho da Balajuquinha, não parece? Ah, é, tá no hangout, peraí. Olha a foto dele. Não, você acha que esse aqui vai se aprimorar em caça de alguma coisa? Fala a verdade. Olha só. Eu queria ir pro campo pra plantar, pô. Arruma uma esponja, um algodão e um feijão, a gente já planta já na esponja. A ideia mais inteligente do menininho da Balajuquinha aqui foi ficar pegando televisão, rapaz. Ele vai ser um exímio caçador. Só deixa eu quebrar teu argumento de uma maneira. Olha só, isso que tu tá vendo é o Team Blue 2019. E o Team Blue de 2019 não consegue nem ir no supermercado se não for de carro. Então, mas é o Mas o Team Blue dos anos 90 tava no auge. E outra coisa, o Team Blue dos anos 90 sabia capinar, plantar, colher, vender verdura, várias coisas. E pegar televisão. Aí, a gente estaria de boa vivendo. Ah, mas no campo o negócio ali, é tá hoje nos anos 90. Não, a gente não teria zumbi, teria o Team Blue, que é aprimorado em técnicas do campo. Sim. Teria eu ali, com aprimorado em técnicas de sobrevivência ali, então a gente estaria de boa. Tá, teria o Flavinho como fonte de comida em caso de emergência. Não, pera aí, Edu. Mas vocês não. Ô, Edu, olha só. Pera aí, só um pouquinho. Eu acredito em qualquer merda que o Team Blue faz. Só um pouquinho, Edu. Se a gente já teria lá o... Como é o nome do salgadinho? Eu esqueço. Mandiopan. Se você tem esses esquecimentos aos 70, 75, 80 anos, é para a gente ficar preocupado, porque nessa idade os esquecimentos podem estar ligados a doenças mais sérias. Não é? Mas provavelmente são duas pessoas jovens, e nos jovens o esquecimento em geral está ligado à atenção. Por que a gente precisaria do Flávio? Ia ser uma boca a mais, cara. Eu acho que a gente devia ter largado no meio do caminho. Não, tá, mas que eu já tinha comprado já as meias Vivarina no meu nome, já. O Flavinho é aquela coisa, último recurso, tá ligado? Você usa por último. O Flávio é tipo aquela cabritinha do interior, tá ligado? Ele é único. Às vezes você tem que aliviar a tensão, rapaz. Nem que você subir. Ah, então a ideia é continuar se alimentando, porém, no sentido bíblico. Ah, tá. Entendi. Bom ser Felipe. Nem tudo. Quanto ao Tilu. Fala. Mas o, cara, o Edu, ele quer tirar pra gente pra ir pro campo, porque no campo tem as ervas dele pra ele fumar. Ah, pode ser. Mas o Edu. Ó, viciado, maldito mesmo. O cara tá pensando em. Mas era o Edu dos anos 90. E aí, é, realmente. Dos anos era 90, mais puro, era mais puro. Era 90, não era, não, é, não era sintética a coisa, né? Não era, tinha tanta merda de cavalo. É orgânico. Não, ó, Flavião, só eu vou seguir. Eu não vou seguir esses dois, não. Não, ainda mais que o Tiblu ia querer fazer a gente arrastar as televisões que ele já tinha arrumado. Imagina, a gente levando televisão pro Acre. O Tiblu, falou, não, eu consigo capinar, não sei o que lá. Porra, mas foi uma queda exponencial aí, então, enfim, porque o cara era o Van Damme dos anos 90, e hoje é o Bala Juquinha, não dá. Falou que é o Barry Grylls dos anos 90. O cara era o Rodrigo Hilbert, rapaz. Pra ver como 20 anos acaba com uma pessoa. É, acho que o apocalipse zumbi já aconteceu pra você. Já, pra mim já aconteceu. Eu tô sobrevivendo hoje em dia. Cara, poderia acontecer de a gente acabar tendo que fugir de algum zumbi de alguma forma, saca? A gente tá ali, o zumbi tá preparado pra pegar a gente. Um zumbi só ou vários zumbis? Vários zumbis. Pode ser assim, não a multidão, né? Mas no Acre, só se eles seguiram a gente. Porra, não seria durante o apocalipse zumbi inteiro? Pode ser um zumbi. Pode ser, vai ter momentos ali que a gente teve que lutar contra zumbis ali, tá ligado? Aham, sim. Então, o que a gente estaria usando pra poder lutar contra esses zumbis? Rapaz, eu fiz uma bebidinha aqui pra vocês, e é Biotônico Fontoura com ovo de pata e leite condensado, rapaz. Porra! Isso daqui nos anos 90 dava uma força. 20 quilômetros num dia, né? Aqui dava uma força. Num dia ali, ó. Caraca, é o pior crime que se pode fazer é dar Biônico Fontoura pra mendigo, cara. É. Mas sempre as mães davam isso daí pros moleques pra ver se eles tinham uma substância, rapaz. A minha mãe nem dava, eu tomava sozinho essa porra. Então tinha álcool aquela bosta, né, cara? Então, Biotônico, Fontoura, ovo de pato e leite condensado, vocês vão ficar fortes, vocês vão matar 20 zumbi cada um, rapaz. É. Mas uma coisa que eu pensei é o seguinte: digamos que a gente não tivesse acesso lá das Guinso 2000, que nem o Flávio falou, umas pessoas que iam sobreviver bem mais tempo, que eles iam ter arma, é aqueles guris que nos anos 90 jogavam taco na rua, que eles já iam ter arma, já os tacos já eram arma, cara. Era um pedaço de pau. Qualquer taco, velho. É. Servia tudo, velho. Cabo de vassoura. Na época dos anos 90 era tudo de madeira, tá ligado? Não era essas vassouras vagabundas de cano de ferro. De uma boa estratégia era ter a mãe por perto, tentar salvar a mãe. E aí quando tu via um zumbi de longe, tu dava um chinelo pra ela, ela atacava e acertava no zumbi e matava ele de longe. Cara, principalmente se fosse a vaiana de pau. É. Mas aí era... Mas só ia matar dois zumbis, né? Porque sua mãe só tem dois chinelos, todo mundo sabe. Na década de 90 ninguém tinha mais de um par de chinelo. Mas não. É que daí, em vez de sair catando televisão, a gente saia catando chinelo. Acredito que ia ser bem mais prático. Mas é só com o chinelo dela que ela consegue. Ah, porra, mas daí tinha que ter um campo de treinamento. É, não, mas ela sabe o peso ali pelo tamanhozinho do pé dela, cara. Não, pela mas ela gasta. É. Em algum momento a gente teria tempo pra treinar, saca? Treinar e apesar mãe. Apesar de velha de saia varrendo calçada na década de 90. É, ia ser as primeiras a morrer, né? Ia ser as primeiras a morrer, cara. Porque você acha que nós tá comendo o Flávio de cabritinha, né? As primeiras a fugir, cara. Elas são tudo sabe das informações antes, fica tudo de não, por cima do muro, assim, ó. Você tá sabendo que tá tendo um apocalipse zumbi, os zumbis tão vindo tudo pra cá. O bagulho tá na Papua Nova Guiné e ela já sabe, já que tá vindo um negócio pra cá. Caraca. E ela sempre falava, um dia eu vou subir, um dia eu vou subir, daí tu desceu, a chance que Ô, Ganso, tem um negócio pra dar mais energia pra matar zumbi, cara. Aquele pirulito de pozinho que o Bozo cheirava, mano. O cara é só cheirar aquele... É de pilinha. Né? Realmente. Ah, mas eu pensei... A cocaína na época não era em qualquer avião da FAB que tinha, não, Flávio. Olha aí, olha aí. Mas aqui, já que a gente já tá pilhado no energético do ganso e no pozinho do pirulito do Flavinho... Que delícia, o pozinho do meu pirulito. Nossa, né? Rapaz. Aí a gente poderia lutar taekwondo também com zumbis, tá ligado? Não seria essa coisa de fugir do zumbi aí, chegou um zumbi, vou deixar ele me agarrar, não sei o que, não, nos anos 90, ninguém lutava taekwondo, lutava kung fu por causa dos Bruce Lee, cara. Mas eu tinha feito aulas de taekwondo, vocês não lembram que eu tinha feito vocês a história? Ninguém lembra de ter aula de taekwondo. Não tinha amigos. Por isso você fazia taekwondo. Exatamente. O pessoal, no máximo, fazia um Muay Thai. É... Por causa do filme do Van Damme. Não. Que Muay Thai? O Van Damme nem luta Muay Thai, é karatê. Ele... Não! Naquele filme lá do... Ah, ele sim, teve um filme que lutou Muay Thai. Porra. Mas, enfim, nos anos 90 eram os filmes do Bruce Lee que a gente assistia, cara. Todo mundo queria lutar Kung Fu. Ninguém quis lutar taekwondo. Mas... Hoje eu quero lutar. Ô, Ganso, eu tive uma outra ideia de muralha pra construir, cara. Uma coisa eu acho que é um pouco mais fácil. Com lutadores de taekwondo. Não. Pô, primeiro chute na cabeça do zumbi é cravar o teu pé na cabeça, tu vai ficar preso no zumbi. Pô. É, porra. Tu não pensa nas coisas. Não, mas você ia dar um chute, a cabeça do zumbi ia cair rolando. É, tá do jeito que tava podre, teu pé ia afundar na cabeça do zumbi, tu ia ficar preso na cabeça do zumbi. Edu, me diz qual filme que tu viu aí de zumbi que tem algum lutador de jiu-jitsu que sobreviveu muito tempo? Nenhum. Jiu-jitsu, né, velho? Você não vai ficar abraçado. A intenção é você não ficar zumbi te abraçar. Ah, enfim, deixa eu falar da minha nova. Vamos esquecer, vamos fazer de conta que não existiu muralha de televisão. Vai cortar na edição, não. Vamos fazer agora muralhas com tanque de lavar roupa dos anos 90. Porra! Sabe que aquele tanque de cimento grandão, sabe? Hoje os tanques são tudo de plástico. Né? É velho, os anos 90 era tanque de cimento. Quebrando as casas, quebrando o tanque das casas, fazendo o maior barulho que vai atrair um monte de zumbi pra empilhar os tanques. Isso, não tem como passar. É melhor fazer pior zumbi de dentro. É melhor fazer um curso de pedreiro e levantar um muro, não, gente? É só tijolo que fica ali guardado nas obras que ninguém a termina, tá ligado? Que é um monte de obra parada ali na rua. Você empilha os tijolos ali e faz um murinho, velho. Mas a televisão ainda tinha vidro, explodia, passava programas, banheira do Gugu. Agora o tanquinho é só um tanquinho. Não, mas o tanque é pesado, pô. Vocês nunca viram tanque dos anos 90? Caraca. Não, eu já vi um tanque, mas não deixa de ser ridículo. Se as nossas mães estivessem aqui hoje, elas iam me dar razão. Velho, ia juntar dois de nós pra carregar um tanque desses. Não, Edu, vamos ignorar isso que ele falou e vamos continuar. Velho. Porra, mas ao contrário, contrário da TV, todas as casas iam ter um tanque. Mas Team Blue, a ideia é como sobreviver no apocalipse. Exato, zumbi, e o melhor jeito. Morrer tirando um tanque pra mas cara. O melhor jeito de sobreviver é impedir que os zumbis cheguem perto. E nada melhor do que uma barreira com um tanque de lavar roupa. Mas faz sentido. Tem uma roupa limpinha, né? Com homo e um tanque. Faz sentido. O zumbi vai ver o tanque e falar: opa, eu não vou lá lavar roupa, pô. Eu sou zumbi? Agora, como quebrar a parede, arrancar o tanque, não pra fazer o zumbi se aproximar? Mas Edu, ele não é preso na parede. Edu nunca viu um tanque dos anos 90. Tanquinho. Edu, o tanque dos anos 90 já era um molde. Ele era um molde, era uma bacia grande de cimento. Ele só era largado em cima. Não. Ele não era chumbado nem grudado em nada, ele só era largado em um local. Tinha um motorzinho meia boca lá. Não é, é qual tanque vocês estão falando? É o tanquinho elétrico? Peraí. Ou o tanquinho de cimento? Cimento. De lavar roupa. Não, mas não. Esse é chumbado na parede. Não. Depende. Não. Imagina o tanquinho elétrico de plástico. Só que em vez de ser de plástico, não, é de cimento. Ah, não, tô ligado. Qual tanque? Tô ligado. Desculpa, tô ligado. Na casa da minha avó tinha um. Tô ligado. Lembrei. Foi mal. É porque lá em casa tinha um tanque, assim, mas era chumbado na parede já, direto, assim. É, porque mas era desse modelinho do móvel, assim, só que na casa da minha avó era solto mesmo, é verdade. Ah, na casa da sua avó era solto porque ninguém quis chumbar aí na parede. Isso. Eu tô vendo uns aqui que eu nunca nem conhecia, nem sabia que existia. Já é mais novo, não é igual dos anos 90, mas também dá um bom... uma boa barreira. Igual os que eu falei aqui, não tem. É, o modelo exato que você conhecia, não vamos achar, né? É, não tem mais. Ele só quer. Eu acho que até que era, era dos anos 80, de repente, era remanescente que a minha mãe ainda tinha. Dos anos 30? Talvez. É, porra. É, não tem. Realmente não acho na internet, não acho aqui. A bola pra frente, não fala mais de tanquinho, rapaz. Vambora. Rapaz, e aí no meio do... do apocalipse zumbi, sei lá, muralhas e tanquinhos, já que o Tim Blue, o negócio dele é fazer muralha. Tamo lá no Acre, ele quer pegar tanquinho das casas pra fazer muralha. Tá. Cara, no Acre, eu, no Acre a gente pegaria com pinzeiro, né? Deve ter de monte. É. Não importa onde a gente estiver, não importa meio rural ou urbano, a gente vai precisar de cordas. Cordas. Mas... Cordas. Como bom escoteiro, objetos, teria bastante cordas. Objetos, é, você tinha quando tinha loja de cordas, não é? É. No Apocalipse Zumbi não tem mais isso. Não, mas eu teria em casa porque eu era escoteiro, porra. Não, mas daí a gente tinha que cortar a bagagem. Tu não levou as cordas. Exato. Como não, velho? Eu escoteiro. Não, Edu, tu não levou. Não levou. Rapaz, não cabia levou. Corda. É. Não cabe. Aí, ora a televisão, ora as cordas. A gente tá levando a televisão. Quase, rapaz. Não, a gente via bastante nos anos 90, eram fitas VHS. E a gente vai pegar, abrir todas e trançar cordas com o material da fita. É isso aí. É. Não, a gente tem fitas infinitas. Toda cidade tinha uma Blockbuster, uma 100% vídeo. O problema é que a gente ia ter que levar daqui, porque lá no Acre com certeza não existia locador ainda. Ia ser só em 2015. Mas a gente fala, leva. Fala, fala. O Tiblu, não, mas se trocou a televisão pelos tanques, pô, dentro do tanque dá pra levar a porrada de fita, pô. É o que a gente vai fazer, em vez de levar a corda, a gente vai levar as fitas. É. Porque o rolo de fita é muito maior que qualquer rolo de corda. Exato. E corda, pô, vai apodrecer. Fita fita não. Fita. Tartaruga hoje morrendo enforcada com fita da velha. Então, pô, isso no bar, no bagulho lá. É. Mas... então é isso aí. Cordas com fita, vai precisar trançar, fazer as barracas suspensas do Edu, sei lá. É, tudo amarrado. O que, que o Edu evitar aí? Quer fazer um boneco pra treinar taekwondo? A gente vai... fita! Uma parada aí, ó. Só... Rei Leão, vamos desmanchar o Rei Leão aqui. Com gosto. Striptease aqui, vamos lá. Ai, porra. Pô, show de bola. A gente ia levar, então a gente ia se vestir com meia vivarina, encher as mochilas com mandiopan, botar os tanques em cima dos patins, encher de fita VHS dentro. Sim. E ir pro Acre. Olha aí. É, tentar chegar no Acre. Tentar chegar. Porque e arrumar as mamonas, colo de mamona pro mandiopã ficar com gosto de mamona. É, sim. Entendeu? Cara, não sei como eu não morri com essa porra desse mamona aí, cara. Eu abria, pegava a sementinha. Não sei se você sabe que ela parece um grão de feijão, né? E aí, na ponta dela tem uma coisinha. Parecia que era um brotinho. Eu tirava aquilo ali com a boca. Ah, eu usava. Não sei se é venenoso. É venenoso? Eu acho que não, cara. Não, cara, mamona mata. É? Ah, sim, se pegar na cabeça, sim. Não. Igual tijolo mata. Inclusive, ô Edu, o Walter White usou mamona. O Walter White usou o veneno de mamona na série pra matar as pessoas. Ele matou a guria, aquela lá que vendia os líquidos lá no último episódio, ele matou ela com mamona. Porque eu lembro, sabe aquele canudo do que fica entre o caule da mamona e a folha? Aquele canudinho ali é oco por dentro. A gente usava aquilo pra soprar balão. Né? É, não, mas é a frutinha, né? A sementinha, né? Não, então, aí eu digo que a gente usava o canudinho do negócio pra fazer bolinha de sabão, saca? É, eu usava pra como usar a batata. Na boca, normal. Sim, mas não é a planta, Edu, é a semente, tô falando, porra. É só a semente só que a semente. Tem o veneno? Ah, é verdade que eu vi aqui, ó, a ricina produz ricina. É a resina. Resina não, ricina. Resina não, ricina, ricina. Isso aí. Saúde. E é suficiente, uma semente de mamona contém ricina suficiente pra levar uma criança à morte. Exatamente, eu como falei. Como o Tim Blue era uma criança gorda, pelo jeito, precisava de umas 10 sementes. Caralho, velho. Cara, ele era seco, feito uma varinha. Nossa senhora, era muito sequinho. Vai lá, meu filho, vai ali na rua brincar com veneno. É. Não, cara, eu sobrevivi, é isso. Nada me mata. Bem que você tinha diarreia na época, né, Tim Blue? Cagava livre o negócio, não fazia nem pensão. O Tim Blue é aquela comprovação do ditado, que vaso ruim não quebra. Exatamente. Cara, brincava muito com isso aí. Nossa, ela estourava, parecia um feijãozinho, cara. A semente, quando ela secava, ela estourava em 5, 6 partes, dependendo de quantos gominhos tem. E aí essa sementinha que tinha o veneno dentro, ela parecia um feijão. Então eu tirava esse brotinho da ponta dela com a boca e depois quebrava ela, mas eu não lembro de comer. Aí hoje você fala, aí o time não aconteceu nada comigo, tô normal. Daí você olha, ele é o Stephen Hawking na cadeira de roda. Tô quase isso mesmo. Acho que a gente sobreviveu, né? Cheio de tanque. Sim, no mínimo 5 anos, né? A gente ficou... Tanque, dal de guerra, tanque de lavar roupa. A gente tava muito bem juntando televisão pra fazer a barreira, duramos 5 anos. Aí depois eu quis ir pro Acre, aí eu não acho... Aí foi 5 anos. Nossa jornada pro Acre deve ter durado aí uns anos também, velho. Não, cara, durou uma semana. Nossa motivação, Edu. A gente levou uma semana... Era a muralha pronta, era a muralha pronta. A gente chegou uma semana levou uma semana pra chegar na outra esquina e quis voltar. Ok, então tá. Então, eu acho que é isso aí. Mostramos aí o que se deve fazer aí, comprovado que se fosse feito nos anos 90, você ia sobreviver pelo menos 5 anos a mais que o resto do povo, né? O brasileiro por si só já tem uma vantagem aí sobre os outros países para sobreviver no apocalipse zumbi. E nós. Ignorância, né? Se fosse aquele que se alimentava de cérebro no Brasil, esse aí ia morrer. É. Então, comprovado aí o nosso método, pelo menos nós somos inteligentíssimos aí, conseguimos sobreviver durante vários anos. Caso tenha acontecido apocalipse zumbi, saiba como sobrevivemos aí. É. Então agora você já tem uma segunda opção aí pra sobreviver se tiver um apocalipse zumbi mendigo aí. Se tiver no passado... É, se você viajar pro passado nos anos 90 e acontecer um apocalipse zumbi, já sabe o que fazer. É. Bem útil. É. Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Meus caros, foi um prazer ter atravessado essa jornada zumbi com vocês aí. Jamais imaginei que eu fosse utilizar armadura de vivarina e fosse jantar um filezinho de bunda. Não. Diferente, tu quer dizer, né? Diferente, é. E valeu a pena fazer uns exercícios aí, juntando televisões pra construir uma muralha. Foi uma vida saudável. Sim. É. Cara, a prova de que isso funcionou é que estamos aqui, 2019, sobrevivendo, então... Espero que tenha tido realmente esse apocalipse que o Tim Blue falou, que faz tempo que a gente tá aqui no Acre. Não é? A gente tá sem notícias do Brasil de verdade. Exatamente. Então, espero que esteja alguém vivo e ainda nos ouvindo. Eu só sei uma coisa, se o apocalipse fosse hoje, não ia ter como fazer muro com TV, né? Não. A tecnologia aqui voltou, agora que chegou aqui, o apocalipse zumbi não atrasou nada aqui não. Então a gente já tá prevenido, quando chegar aqui a gente já sabe como sobreviver. Sim. Tá de boa. Flávio! Cara, foi maneiro fazer esse negócio, mas eu só tenho uma reclamação, cara. O Team Blue chegou na esquina quando a gente botou os tanques pra sair no patins, ele entrou no tanque e parecia aquele guarda do episódio do Pica-Pau lá da Marsh! comprar o carro. Marcha! Até o Acre! Até o Acre, o Flávio se carregando no tanque. Então tá. Ganso, muito obrigado, cara, por ter comparecido aí pra gravar com a gente. Foi um prazer te receber novamente aí no Manchine. Espero que tu possa voltar outras vezes e tenha se divertido tanto quanto a gente, cara. Fica aí agora o espacinho pra te fazer aquele jabazinho maroto lá do Chorume. Primeiramente, queria agradecer. Obrigado por ter me convidado aí. É sempre um prazer. Desculpa o atraso. Atrasei 30 minutos. E aí, perdi a parte do filézinho de Buda aí, já tinha servido. Mas o cheiro tava bom, viu? O cheiro tava bom, parecia Cheetos. Adorei. Depois de fritado no óleo de mamona. Exato. E sou lá do Chorume Podcast, lá no Chorume, você acessa no chorume.com.br, Chorume com X, ou procure qualquer agregador, inclusive no Spotify, Chorume com X, você acha a gente, podcast da família tradicional brasileira, com uma esposa, filhos e uma amante travesti, sempre aí caminhando em função de um Brasil melhor, não é mesmo, né, gente? Então, adorei estar aqui, espero poder voltar mais vezes. Queria falar que depois de ficar 5 anos carregando televisão, quando eu tive que carregar um tanque, achei até leve, viu? Achei até que foi um prêmio. É que tu não carregou com o Tim Blue gritando marcha no ouvido. Não, porque eu não sou a cabritinha do goleiro, tá bom. Vai, valeu, obrigadão. Além de tudo, ainda aprendeu a lutar taekwondo. Exato. Então tá, pessoal, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será, Edu, que o Spider sobreviveu ao apocalipse zumbi? Que era tudo isso que ele queria, né? Rapaz, ele deve estar lá sossegado, vivendo isolado lá num cantinho dele. No Catar, né? Lá no Catar não teve apocalipse zumbi. Né, cara? Não. Se tiver chegado, ele deve estar lá no alto do topo do edifício. Sim, lá na cobertura. Na cobertura lá, olhando lá de baixo, o zumbi tudo torrando no sol. É normal. Ah, os caras estão correndo, se matando. É normal isso aí. Tá bom. Que se matem pra sempre. É, porra. Lá não falta nada. Lá eles mandam vir de satélite as coisas lá pra cima. Né? Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E me acompanhando aqui mais uma vez, o nosso querido estagiário Flavinho. Fala, Gui, tá virando moda já eu ficar no e-mail, hein? Vou ficar fixo no e-mail agora, hein? Ué, pelo menos uma função pra dizer que não faz nada. Ué? Até aqui vocês pedem café, caraca. É máquina de café. E também fazendo companhia pra gente nessa leitura, temos o Tim Blue. Fala aí, Tim Blue. E aí, pessoal? E aí, Edu? E aí, Flávio? E aí? Então vamos ler aqui os e-mails que nós temos. Vamos iniciar aqui pelo e-mail do Éder Aleixo aqui, né, que mandou aqui com o assunto e-mail 3 por 1 real e diz o seguinte... Fala, Granlords, abissais do cosmo, elevado ao espaço-tempo reverso, a soma dos catetos ao quadrado é igual à porra da hipotenusa. Eita! Estou aqui mais uma vez para falar sobre os últimos casts. 1. Heróis da Hannah Montana e Bárbara Gordon. Sensacional o cast. Cara, como eu gostava de Os Impossíveis. Os caras eram muito maneiros, mas é aquela coisa que o Timbu falou. Não consigo lembrar de nenhum vilão. nem me lembro se eles lutavam contra supervilões ou réis ladrões de banco. Também gostava muito de Super Mouse, mas ele não era das tias Hanna e Barbera, assim como outro desenho que jurava que era delas, o Thunder, o Bárbaro, que era um bárbaro que tinha de ajudantes uma gostosa de maiô e um Chewbacca genérico. Os personagens principais foram criados por Alex Toth, que também tinha feito Space Ghost e Herculoids. Tá aí a semelhança. Enquanto os personagens secundários foram projetados por Jack Kirby, da Nintendo. Quer dizer, da DC. Por isso que o inimigo principal é um Xerox do Darkseid. Olha, rapaz, isso aí é uma curiosidade interessante. Eu não sabia que o Jack Kirby, que é um quadrinista famoso, né, tinha participado da produção do desenho. Interessante, que Sessão da Tarde. Outro episódio sensacional. Muito bom relembrar de quando não tinha nada para fazer, só assistir a Sessão da Tarde. Apesar de eu preferir cinema em casa, porque passava O Ataque dos Vermes Malditos e Godzilla. É claro que tem muitos filmes marcantes para falar, mas eu ainda não consigo acreditar que ninguém comentou sobre Elvira, a Rainha das Trevas, fazendo o gira-teta em plena tarde no maior canal do Brasil. Os caras eram muito sem noção. Cara, eu não lembro de ter visto Elvira na Sessão da Tarde. Eu lembro muito de ter visto naquele do domingo, no Domingo Maior, Temperatura Máxima, não sei. O Domingo Maior é a noite. Não, então é a Temperatura Máxima, eu acho. É o que passava de dia ali na hora do almoço, ali assim. É, a Temperatura Máxima. Espadas nostálgicas. Muito maneiro essas espadas afiadas e algumas maçãs no formato de espada. Massas, né, deve ser no caso. Algumas massas no formato de espada. Eu só queria falar aqui de uma espada, simplesmente a espada mais forte do Castlevania Symphony of the Night. Aposto que muitos pensaram na Chrysaegrin, mas não é ela, e sim a Muramasa. Uma katana de duas mãos com incríveis menos 5 de dano e menos 4 de defesa. Com ela equipada, você a magia Dark Metamorphosis constante. Isso quer dizer, cada vez que Alucard for banhado com sangue, ele recuperará 8 de vida. Mas até então não tem nada de brilhante. Mas o O do Borogodó é uma habilidade secreta que ela possui, que a cada vez que Alucard for banhado com sangue, seu poder de ataque aumenta gradativamente. Será necessários mais banhos de sangue para aumentar o dano. Por exemplo, para aumentar do menos 5 para o menos 4, será necessário apenas 1. Do menos 4 para o menos 3, será necessário 3 banhos. E vai seguindo essa progressão aritmética com razão 2. E não para aí. De menos 5 até mais 10, às vezes o ataque da Muramasa trava e não sai. Igual da Red Hust. A partir do mais 30 de dano, ela ganha muita velocidade de ataque. E com muita paciência, dedicação e com muito tempo sem fazer nada, você pode deixar o ataque dela em incríveis mais 999. Eita porra! Cara, que meio gigante. Foi mal, me empolguei. Abraços e continuem a crescer. Pô, grande abraço aí, Eder Aleixo. Muito obrigado aí pelo seu e-mail. Cara, sempre em cast de listas fica faltando alguma coisa, então não se preocupe, pode ser que apareça em outras listinhas. E muito bacana aí, curiosidades que você mandou aí que a gente não sabia. Foda demais aí. Então, a gente tem também o e-mail do Flaviano Freitas sobre o Cast 80 Resident Evil 2. Ele diz assim: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora, bom, na ordem certa, olha aí, pô, é isso que eu tô falando. Eu acho que na última teve alguém que botou o contrário e me bugou, me deu tela azul, cara. Acho que foi ele mesmo. Então, ele diz assim, ó: bom, eu não joguei Resident Evil 2, então não vou comentar, até porque o Team Blue vai me excluir. Não me exclua, Team Blue. Ah, não, peraí. Foi. Deixa eu ir lá no grupo excluir ele. Já. Então vamos seguir pro próximo e-mail aqui que a gente tem. Que é... Vai? Ah, acabou mesmo? Acabou. Foi mal, tava tomando água aqui. Então vamos dar uma sequência aqui pro nosso próximo, pro nosso próximo e-mail aqui, que é sobre o cast de Legião Urbana, que foi enviado pelo Jefferson Silva. Caraca, que ele até esqueci que tinha essa porra de cast. Esquece não, tá vendo? Você pode ter esquecido, os ouvintes não. Tomara que ele xingue, tomara que ele xingue. Ele diz o seguinte: fala, meus amigos da velha máquina. Gostaria de parabenizar o host Edu pelo ótimo cast. Adorei a viagem musical. Conheci Legião através de meu irmão e logo me viciei e fui atrás de conhecer mais. Na época fazia aula de piano e ficava tentando tirar as músicas. Fica difícil falar qual é a minha música favorita da banda, então quero mencionar três. Eu Era um Lobisomem Juvenil, Metal Contra as Nuvens e O Mundo Anda Tão Complicado. Parabéns pelo cast, Edu, e até mais. Cara, muitíssimo obrigado aí, fico super satisfeito de saber que você curtiu o cast, bom saber que você é fã de Legião aí também. Cara, três músicas muito massas aí que você escolheu. Brigadão mesmo aí, não some não, cara, manda mais e-mails aí pra nós que você tá meio sumidinho. Essas pessoas que ficam mandando e-mail mentindo é foda. Filho da mãe. Tu tá pagando por fora, cara. Nada, vai, não, vai. Não sou desses. Então, vamos seguir aqui com o e-mail do Alexandre Marcos da Costa. Aí, bom, baita nome, né, Tio? Boa, melhor nome, melhor ouvinte, melhor nome, mais bonito que tem. Ele manda pro episódio 56, Chapolin. Ó, o segundo o episódio mais baixado no Machine. Aí. Ó, aí, ó. Fala, Machine Casters. E, mais uma vez, vocês fazem um cast fantástico. Eu aprendi a ver Chapolin na antiga TVS, hoje SBT. E como ria na época. E hoje, ainda assistindo, vejo que a série é muito engraçada. E gostei muito das curiosidades sobre a série. Abraço a todos. Abraço. Abraço. Um abraço, meu caro. Alexandre Marcos da... Ali, ó, melhor ouvinte. Então, dando sequência aqui, temos agora um e-mail sobre o jogo da mãozinha, que foi mandado aí pelo Sanderson Barros. Ele diz o seguinte: FPS clássico é sempre bom, mas confesso que não joguei nenhum dos jogos citados. Vocês foram bem fora. Pode parar de ler, pode parar de ler. Pode parar de ler, ele não jogou nenhum jogo, pode parar. Por que ele mandou e-mail? Ah, não, mas ele explica aqui, ó. Vocês foram bem fora da curva, exceto pelo Lazarento, que falou do 007. Presente. Dos jogos citados, o que fiquei mais curioso pra jogar mesmo foi o Soldier Forte. Despedaçar a galera deve ser bem da hora. O FPS clássico que mais joguei foi Medal of Honor, famoso medalhinha. Ah, e falar nisso rapidinho, quando eu falei lá, o Flávio, sobre o campo de batalha, eu achava que era medalha de honra, tava confundindo. Não tem Battlefield pra PlayStation, nem. Nossa, bem longe. Bem longe, acho que no Play 2, eu acho, começou. Vai hoje. Achei que alguém fosse comentar dele. Jogava de dois, morria pra cacete, pois meu irmão tinha as fases todas na cabeça. Não entendi a galera com medo de falar de Battlefield. Ele não é tão antigo, saiu em 2002. Falou. Muito grato aí, meu caro Sanderson. Aí, o nosso receio é, porque é o seguinte, velho, o jogo é de 2002, tem game aí que é dos anos 90, então, né? Tem game mais antigo. Sim, com certeza. Então, seguindo aqui, tem o Xander Durden, né? O Xander Durden, o assunto dele é o... Deve ser Xander Durden. Durden, O assunto é o Machine Cast 148, que é o Dragon Ball Z, a saga do Freeza, né? Isso? Isso. Isso. Fala, rapaziada. Vim citar algumas coisas e curiosidades a respeito da saga do Freeza, que espero agregar pro cast. Primeira coisa, Akira... vocês lembram de ter lido alguma vez ou recebido um e-mail ou mensagem do Xander? Eu não lembro. Também não, cara. Meus anos dessa indústria vital, é a primeira vez que isso acontece. Nem no site eu acho que não tem comentário dele, ou tem? Não me lembro. Não me lembro de ter visto também. Também não lembro. Não com esse nome. Olha aí. Ah. Mas ele já deve ter feito alguma coisa, porque ele não se apresentou, né? É, deve ser até algum Alexander, alguma coisa assim. Então, ele diz aqui, número 1. Akira Toriyama revelou em uma entrevista que o Frieza é uma combinação de seus maiores medos e pesadelos de quando era criança. Porém, não chegou a explicar em detalhes que medo eram esses. Na mesma entrevista, ele revelou que o Goku não é o seu personagem favorito. Segundo ele, é o Piccolo quem ele mais gosta, embora goste bastante do Goku também. Número 2, aqui, a segunda curiosidade. A transformação do Goku em Super Saiyajin é uma das cenas em obras de ficção mais referenciadas na história, sendo citada em diversas mídias diferentes ao longo de décadas. Exemplo, os criadores do Sonic, fãs de DBZ, e que a transformação do Sonic é uma homenagem ao nosso protagonista porradeiro. 3. A saga Freeza é a última saga onde as esferas do dragão são um foco e movem toda a trama. A partir delas, as esferas se tornam elementos presentes, mas não necessariamente movem a trama como as anteriores. Abraços, até a próxima. Realmente, isso daí, por mais que a gente soubesse, não conscientemente, realmente, o que ele falou faz sentido. A gente só se dá conta quando a pessoa fala realmente, no caso ele. Eu só me dei conta disso quando ele falou, porque... Caguei pras esferas do dragão, realmente, durante o episódio do Dragon Ball, a saga Dragon Ball Z. Porque depois... do céu pra frente, elas não tipo assim, elas estão ali, mas... Estão ali, só. Não, se der merda, eles vão lá e fazem desejo. Eu nem lembro se teve algum desejo depois disso, sinceramente, não... Ah, acho que deve ter tido. Não lembro, na saga Cell, Buu... Eu acho que na saga Bull eles pediram pra recuperar... O negócio lá do Kuririn pediu o negócio das bombas, pra tirar as bombas dos androides. Sim, mas foi depois da saga. Exatamente, ela já não tinha mais aquela importância e coisa e tal. Enfim. Ok, boas curiosidades. Boas, muito obrigado aí, senhor Xander, como é que foi, pelo seu e-mail. Seja muito bem-vindo aí. A leitura de e-mails e comentários e apareça mais vezes, não fique só nesse e-mail, se não. Se já é ouvinte antigo, dá um toque. Se é novo, dá um toque também pra gente saber, porque é tanta gente durante esses 5 anos aí que... E pega o link aí no nosso site e junte-se a nós lá no nosso grupinho do Telegram. Vai ser muito bem-vindo por lá. E galerinha, espero que vocês tenham curtido esse cast até aqui, tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários. Não se esqueçam que se vocês quiserem fazer parte desse quadrinho, vocês precisam mandar para nós aquele e-mailzinho maroto ou fazer como o nosso padrinho, o I'll Be Back, e fazer aquela doaçãozinha marota para nós lá, que você vai ser aparecido aqui, vai ser citado, vai ser comentado. Você vai ser aparecido aqui, irmão. Foi uma falha técnica de roteirização, mas então, você vai aparecer aqui. E o I'll Be Back tem lá acesso antecipado a todos os casts que a gente grava, então ele já tem acesso lá ao cast. Qual que ele ouviu agora? Foi o 148. Isso. Aí tem acesso lá, já ouviu o cast 148. E qual tu tá falando? Quem? O I'll Be Back? I'll Be Back. O I'll Be Back tá no 153. Aí, ó, então, ele tá lá com acesso já até o cast 153, olha aí, você pode fazer que nem ele e ter acesso antecipado também, é só você fazer aquela doaçãozinha marota lá pra nós pelo Padrim, pode ser também lá pelo PicPay, ou se você quiser doar de uma outra forma, fala com a gente que a gente dá um jeitinho de receber. Eita, se quiser doar o corpo, alguma coisa com o Edu, não tem nada a ver com isso. Mas então é isso, galerinha. Nos vemos aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Flávio, meu café! Opa! Off Topic. O cara não consegue improvisar. Ele tem... podcast não consegue improvisar. Você pode um negócio desse? Cara, eu tenho um contrato de improviso que chorou, meu. Eu sou expulso se eu improvisar em outro lugar. só que falta tu me dizer que aquelas coisas, tudo que tu fala lá é escrito. Não, improvisado, mas então eu tenho que ser um improvisador totalmente exclusivo de lá. Tá louco. Vamos começar então, gente, já que é só não, nós mesmo. Não é só nós, é nós, cara. Não é nós. O Zupão somos não... nós. Queria que o Zupão estivesse aqui, mas o Zupão não vai poder. Como é seu esquema? É vai só... gravar com os amigos de podcast. Né? É, só pode. Não, isso aí é o Spider. Ah, é. Spider faleceu, né? É, Spider é falecido. Beleza, vamos começar aqui então. Sumiu isso. Nossa. Agora que ele não consegue digitar e falar ao mesmo tempo. Não, é que eu não tava falando, Edu, por isso que sumiu minha voz. Ah, sim, ok. Quero ver vocês digitar mensagem no celular e fazer sexo ao mesmo tempo. Queria só ver. Não, impossível. Eu consigo. Eu escoro os cotovelos, levanto a bunda. Levanto hoje a bunda. Dá até pra mandar áudio, né? Digita automático. É, dá pra te falar e o troço digita por ti. É, é verdade. Aí tu vai falar ali, ó. Mãe, amanhã, ai, eu vou jantar com a senhora. Ai! Maldito que delícia. Corretor! Ai, que delícia de almoço! Maldito corretor, corretor de imóveis de Pau Grande. Ai, que linguiça que vamos comer amanhã. Ai, eu vou levar o sorvete. Ai. Eu tô levando. Eu tô levando. Meu Deus. Eu já tô suando. Uma besteira sem tamanho, né? Isso é. Que vocês estão falando. Vamos gravar lá. Com certeza. Vamos lá. Vamos começar então. Mas tá ficar no armário é bom, Janeide? Ah, nesse momento é. Depois a gente sai com tudo. Cheio de glamour, mas... Ele não entendeu. Vai de novo, Edu. Agora ele vai pegar. Na segunda ele pega. É. Mas ficar no armário é bom, Janeide? Ele não entendeu. É ótimo. Não, tava mudo. Tem que falar, né? Não, tava mudo. Eu falei que tava mudo o meu microfone, filha da puta. falar que tá mudo com o microfone mudo. Já falei pra expulsar esse cara da gravação. Perdemos 10 minutos aqui já. É, pô. É ótimo. Vai lá, Janeide. Senta lá no Pontiagudo. Mas, ô Gans. Ô, Gans, pode falar. Pergunta pra Janeide quanto é que ela ganhou pra fazer essa introdução aqui no cast. Janeide, quanto você ganhou pra introduzir no Team Blue? Nem um real. Achei que era 20 reais, Janeide. E ela fez de tudo. Porra, viu? Janeide. Ela fez de tudo comigo. Ah, mas já... O Flávio não tava gravando aí? Tô. Ah, então tá. Mas não dá pra confiar, né? Sou estagiário, pô. É melhor repetir. Dá pra confiar no substituto? Não dá. Não, nunca. Então, fala. Não, porra, sou teu fã. Fala o que você tá vestindo. Fala o que você tá vestindo. Camisa. Oi, delícia. Peitinho tá duro já. Não sei se tu sabe, ô Gans, quando ele quis entrar na machine, ele falou essas mesmas coisas. Ah. Mas falou de mim pra você? Falou, oh, eu sou fã do Gans. Falei lá. Mandei você entrar no machine. Eu sou fã do Gans. Caralho, servi um filé de bunda pra ele. É, eu quero servir um filé de bunda pra ele. Não tem o que ter a ver, mas... Tá bom, vai, entra aí no podcast. Foi assim que eu entrei, pô. Vai. Tá bom. Ok, então. Mas valeu aí, Team Blue, valeu. Ah, obrigado. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.